E aí, jovens da internet? Galera, hoje o assunto é um pouco... Eu tô chorando já, cara, com a trilha sonora que tá tocando, né? Tô tocando o pessoal de Forrest Gump. E é isso, hoje a gente vai falar de filmes que fizeram a gente chorar, cara. Eu e o resto da galera que tá aqui. Que daqui a pouco vocês já vão saber quem. Ai, ai, vai ser louco. Fica aí que a gente volta depois da vinheta. Atenção para o toque de 5 bro. Brocast, o podcast dos nacionais. Então, galera, olá, você que está aí do outro lado, você que está ouvindo o Nacionais, eu queria dar um olá também para os meus companheiros chorões. Hoje é o broadcast que a gente é tirado para frouxo, é o broadcast que a gente é tirado para chorão, para molenga. Então, vou dar um olá aí pro Matheus Mogno. Tudo bem, Matheus? Tudo beleza, cara. Já tá chorando aqui também, bro? Todo mundo lembra dos filmes, né? E aí... Tá todo mundo meio assim... Aí é bucha, né, cara? Tá todo mundo meio acanhado, meio chorando. E aí, Gui? Tudo bem, cara? E aí, salve, jovens! Salve, jovens! Eu tô aqui assim, Já vou gravar com um copo de água do lado, porque eu já estou desidratando. Ah, não, eu vou gravar com um copo do lado, que é pra encher de lágrimas. É aproveitamento, né? E aí, Marunão, como é que tá, cara? Tá pronto pra falar dos filmes que te fizeram chorar? Então, fala aí, pessoal. Cara, eu sou muito chorão, assim, eu choro por coisas ridículas, sabe? Chora de saudade, chora. Não, eu passo vergonha no cinema, em casa, se tiver gente vendo filme comigo, eu fico tentando pôr a mão na cara, assim, pra não ver que eu tô chorando, assim, sabe? Mas não consegue controlar, então? É, incontrolável. Pô, eu chorei com uma música de jogo, cara, você acha que eu não vou chorar em filme? Que é mais... Quem diria, né, meu amigo? É, Antes de começar, acho que é legal a gente falar assim, vocês se consideram pessoas chorando? O Marurão já deixou claro que, em alguns casos, ele simplesmente desaba, né? É uma manteiga derretida, como minha mãe. Cara, é muito louco, porque o Marurão é o cara que não se assusta jogando jogo de terror, cara. Mas, ao mesmo tempo, ele é essa pessoa que... Se assusta com as histórias que fazem ele chorar. Mas, velho... Crazy pra caramba. Eu acho que sou uma das pessoas mais choronas que eu conheço, assim, toda a minha vida. Porque, desde sempre. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu ia pro colégio, eu chorava quando começava a chover, por exemplo. Porque eu tinha medo que chovesse tanto que eu não conseguisse voltar pra casa, sabe? Tá explicado então... que o Matheus tem medo de chuva até hoje. Um trauma de anos. Um trauma muito mais profundo. Eu quase chorei. Eu quase chorei quando eu passei a 50/20 lá, assistindo no vídeo lá, eu dei uma seguradinha no show pra não passar vergonha. Caramba, velho. Caraca. Que momento, meu amigo, que momento. Gui, tu é uma pessoa chorona, Gui? Eu sou chorão pra caramba, cara. Eu quando vejo filme com a minha namorada, só eu choro e ela fica rindo da minha cara. Ai, mas eu não sou esse ponto assim. Que homem frouxo. Já chorei lendo livro, cara. Lendo livro, morreu um personagem que eu gostava, comecei a chorar assim. Ah, que Eu já chorei lendo o livro. Porque vocês sabem que homem não chora, né? Ou homem chora. Pô, devia tocar não, Pablo Garrote agora, né? A partir de 2019, o homem não chora mais, pô. Tocar o Pablo da Rocha, que é o rei da sofrência, cara. Tem uma música que ele fala que homem não chora. Ah, o Frejá também tem uma música que homem não chora. Isso é uma besteira gigante, tem que chorar. Vamos chorar! Porra, na real, acho que dá pra fazer um broadcast também sobre isso, sobre músicas pra chorar, sabe? Porque eu... Boa, músicas de força. Pois é, várias bads que eu já passei na vida, eu escutava umas músicas assim e a bad intensificava hard, assim, sabe? Umas do Engenheiro do Havaí, assim, por exemplo, tem umas que... Amado Batista, amigo. Muito Crazy. Homem não chora. Então eu sou uma bichona. Consegue. Caramba. Ai, ai. Tá não, permitido mas... chorar sim, galera. Tá, tá, inclusive eu acho que alguém vai acabar chorando nesse broadcast. Tá, olha só. É... Momento telecurso. Droga, eu ia rodar a música do telecurso, rodei a música do Titanic. Eu ia falar tipo lágrima, secreção límpida, incolor e salgada, produzida pelas glândulas lacrimais, que limpa e umidifica a conjuntiva. E vamos falar de filme. Primeiro, o primeiro filme da lista. Que viagem, né? O primeiro filme da lista é La La Land, cara. Quem foi que colocou La La Land como um dos filmes que chora? Como assim, mano? Porra, velho, eu parei depois que eu terminei de assistir La La Land. Eu sentei e fiquei olhando pro céu estrelado de Florianópolis. E escorreram lágrimas pelos meus olhos, cara. Porque é um filme triste, velho. É um filme onde o final feliz que se espera que aconteça não acontece. Não, é um filme. Ah, olha só, vai ter spoiler pra caramba, né, cara? A gente vai ter que falar spoiler. Porque a maioria dos filmes fazem chorar no final. Assim, no final é que tipo tu desaba, entendeu? Ah! Sim. E esse filme é com o Ryan Gosling. Gosling. E a Emma Stone. É Gosling, não é Gosling, galera. Isso, é. O filme do Damien Chazelle é muito bom. Quase ganhou um Oscar, tipo, quase assim, anunciaram ele como ganhador do Oscar e depois eles erraram, na verdade, porque Moonlight ganhou, né? Caraca. Mas... E Moonlight também é um filme pra chorar, hein? Moonlight é um filme muito pra chorar também, os filmes do Oscar são devia se chamar, tipo, filmes pra chorar, né? Mas é bom, assim, o La La Land é isso, assim, eu chorei, primeiro foi um pouquinho porque eu fiquei triste, mas depois eu tava feliz também, sabe? Porque é louco que quem assistiu o filme sabe o que acontece, né? Tipo, eles se separam e cada um deles se... realiza os seus próprios sonhos, né? Cara, esse é o final da vida real, cara. Exato. era o que era o mais possível. Tipo, os dois, eles eram muito compatíveis nos anseios deles e tal. Tipo, eles satisfaziam... como amigos, só que se eles quisessem seguir, fazer com que os planos deles dessem certo, eles tinham que separar, porque ele era pianista e vivia, tipo, fazendo show e tal, tipo, ele não tinha como ter tempo pra ela, e, cara, é isso, velho, é a vida, cara, não tem. Sim. Eu achei o final, eu achei um baita final, porque achei pé no chão, tá ligado? Achei o final Sim, pé no chão. Sim, cara, muito bom. Tu assistiu, Marunão? Marunão assistiu. Não, cara, nem não conheço. Não. Cara, é um baita filme, fica a indicação aí. Ele é considerado comédia, drama e até musical. Tem uns trechos que a Emma Watson e o Ryan Gosling dançam. E... Cara, é um baita filme. Tá, mas tu chorou? Tu chorou em que momento mesmo? Eu chorei no final, pô. Finalzinho ali, quando eles se olham... Quando ela entra no bar do Sebastian com o marido dela e ele tava fazendo um som e termina com ele se olhando, né? Velho do céu, que foi aquilo? Meu Deus do céu. Porque, cara, são muitos feelings envolvidos, mas eu vou chorar aqui agora. Chega. Chora, vamos pro próximo filme. Vamos pro próximo filme que já tá bom de La La Land. Vou tocar a trilha sonora aqui do La La Land, então. Nossa, que trilha sonora. Animado, porque é uma trilha sonora, mas apesar de o filme fazer chorar, a trilha sonora é animada. É muito boa. Tá, galera, assim, ó. Quem já me conhece tá ligado que a minha memória é um lixo. Assim, a minha memória é um lixo. Eu abri uma aba do IMDb pra cada um dos filmes pra eu lembrar das coisas, me ajudar a lembrar das coisas. Por isso que demorou tanto pra gente começar a gravar. Mas o filme que a gente vai falar agora é o Diário de uma Paixão. Que pra mim foi um dos primeiros filmes que eu chorei na vida. E o motivo pelo qual eu chorei, assim, ó, a história é de duas pessoas que se apaixonaram quando eram jovens. E eles tiveram um amor muito épico. Até que a mulher começou a ter perda de memória. E aí ela tem amnésia e vai pra um asilo. E os dois estão velhos e a história alterna entre o homem, o velho, lendo a história deles escrita no diário pra ela. Então todo dia ela esquece quando ela vai dormir quem era ele e de todas as coisas que eles passaram juntos. E ele lê as coisas que eles passaram juntos quando eles eram jovens, como eles se apaixonaram, as loucuras que eles fizeram, as brigas que eles tiveram, pelos motivos que eles tiveram. E ela vai lembrando, e a cada dia ela termina o dia amando ele de volta. E cara, o final desse filme é sensacional, porque ela começa a melhorar no tratamento, e no final do filme ela lembrou de várias paradas e termina o dia os dois de mão dada e ela falando, meu, e quando eu não consegui mais lembrar, quando eu não consegui mais lembrar de mais nada de quem eu sou e você nem lê, vai adiantar, tipo, aí ele dá a mão pra ela, cara. E os dois, tipo, acaba o filme com os dois, tipo, dormindo juntos, assim, e morrendo. Sabe? Pô, o Adam Sandler já apresentou esse conceito pra gente, cara. Como é que é? Como é que é? O Adam Sandler. O Adam Sandler, pô, um gênio do cinema aí, fez o filme lá como se fosse a primeira vez, acho que é esse, né? Sim, traz o mesmo conceito. De... Mas, cara, isso aqui bem melhor, né? Bem melhor. Então. Bem melhor. Cara, Diário de uma Paixão é incrível, mano. Tá louco. Eu nunca vi. Tem o cara, tem o Tom, né? No meu primeiro filme. Ah, não, vai. No Como Se Fosse a Primeira Vez. Oi, meu nome é Tom. É o Neri com Alzheimer. Né, é o... Mano, eu. A minha memória é nesse naipe, quase, cara. Esse meu dia tava aí o Matheus. Tava aí o Matheus ali na sala e eu perguntei pro Matheus: aí, Matheus, que horas são? Aí o Matheus falou: não sei. Aí deu um tempo, eu esqueci que eu já tinha perguntado e eu fiz a mesma linha de raciocínio que eu tinha feito pra perguntar pra ele, que eu queria saber que horas eram pra fazer uma parada. Daí eu dei um tempo e eu fiz, ah tá, eu tenho que fazer tal coisa. Tá, mas que horas são? Mas tipo, muito esse mal. Tempo que ele deu foram 5 segundos, galera. É, complicado, mas, cara. E que horas são? Não sei. Matheus, que horas são? Foi muito engraçado. Meu Deus. Ai, do céu. Cara. O ápice da memória do Neri. Cara, eu tô triste que eu tô ficando com isso também agora. Eu tô, às vezes, fazendo alguma coisa. Parece quando você cancela a ação do personagem do The Sims, ele fica parado no meio da casa, sabe? É a minha vida, assim. Tu vê, mano, é, eu acho que é a idade, cara. Na boa, acho que isso... Meu Deus. Tá, vamos mudar para um outro filme que é um pouco mais animado. E, assim, eu vou dizer por que esse filme me fez emocionar. É, alguém aqui já viu esse filme? As Vantagens de Ser Invisível. As Vantagens... Eu vi, mas eu não lembro dele. Eu lembro que tem o... Ah, o parece que o jogo Percy virou. Jackson, tem o guri do Percy Jackson, tem a Emma Watson, e tem o Flash também. Eles fazem altas aventuras. Tem jogadas. A Hermione, o cara do Percy Jackson e o Flash, né, galerinha? Caraca, cara... o maior crossover de todos. E essa galerinha pronta a todas. Tá, cara, esse filme assim, ó, não é que tipo, ai, vem chorar. Mas é que, cara, ah, não sei, assim, eu acho que a parte que ele fala bastante da adolescência, sabe? Como é difícil ser adolescente. E esse lance de as vantagens de ser invisível. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Você é adolescente, ó, você tem uma vida fácil. Não, cara, não é assim. Não é assim. O fato é proporcional à sua experiência, cara. E como na adolescência a experiência na vida é nada, praticamente, fica meio difícil. E é um garoto, assim, muito tímido, que ele começa a ter os primeiros laços sociais e ele anda com uma galera que meio que... Ele começa a ter um grupo de amigos, sabe? Eu achei o filme muito fofo e desafiador pra cada um dos personagens por maneiras diferentes, sabe? São eles mantendo os laços e depois tendo que desfazer de alguns por ter que ir pra faculdade. E ele é um garoto tímido e se apaixona, então tem um romance muito massa. E a dubladora da Hermione mandou muito bem. Hermione, quando eu digo Hermione, eu quero dizer Emma Watson. É tipo a minha vida tirando a parte que eu me apaixono por alguém. Olha aí. É isso aí, cara. Então, é isso, cara. É um filme muito fofo que você tem que ver porque ele é muito fofo. É, cara, sabe? Se tu é adolescente, principalmente, tu vai curtir pra caramba esse filme. Porque é muito feelings pra adolescência. É, pra adolescente é porque depois que o tempo passa, a gente fica babaca, né? Mentira. gente. Ai, meu Deus. Eu vou colocar aqui uma música que é do próximo filme, que também é uma puxadinha, né? Quem foi que colocou o filme Sempre ao Seu Lado na lista? Não, para aí que é quem não chorou com Sempre ao Seu Lado, né? Porque é... Pois é. Esse aí é um dos filmes, assim, que, velho, se criarem listas de filme pra chorar e não tem esse filme aí, a lista tá errada. Me desculpe. Esse filme foi feito pra chorar, né, cara? Esse filme é... Olha, porra, cachorro morrendo em filme e tudo... Pô, é foda. Gente morrendo, beleza, às vezes até legal. Mas, porra, cachorro morrendo não dá, cara. É, triste, esse cara. E o Marley e Eu, né, cara? Mas o Marley e Eu é mais pop, vai. Uh-huh. É, o Marley e Eu, ele morre mesmo, né? Mas o Hachiri fica até fica bem velhinho e depois morre. Mas é, sim, é tão triste. Ah, galera, ó, explica aí pra quem não viu o filme, cara. Então. Vai. É, o Richard Gere, ele é o protagonista, né, do Sempre ao Seu Lado, junto com o cachorrinho. Aí ele encontra o cachorro numa estação. O coroa mais estiloso da... É. Uhum. Aí ele encontra o cachorro numa estação de trem e adota ele. Mateus já tá chorando. Bonito. Você já tá chorando, cara. Eu tô só sentindo. Que, tipo, cara, ele ia trabalhar, todo dia ele ia trabalhar e quando ele voltava, o cachorro ia até a estação de trem esperar ele. Ai, cara, que relação maravilhosa. Só que um dia ele vai pro ele trabalho. Tá chorando mesmo, cara. Morre, cara. Tá chorando mesmo, cara. E aí o cachorro vai esperar ele e ele não volta nunca, cara. Puta, o cachorro vai volta? Lá esperar porque ele morreu. E aí ele. Ele morreu, cara! Não, cara! Pega um lenço, pega o lenço lá, Matheus. Pega um lenço. Meu Deus do céu, isso. Eu não sei lidar com isso. E aí? Eu não sei como é que não fizeram um remake desse filme ainda, cara. O cachorro porque... é um bicho filho da puta, né, cara? Por que que um bicho vai amar tanto ser humano, cara? Cara, tu quebrou o clima agora, cara, xingando o cachorro. Cachorro é um bicho muito filho da puta. Cachorro é coisa filha da puta, cara. Pô, acabou com o clima, mano. A declaração puta, do Derive. É que, cara, é um bicho que te ama tanto, velho. Pra que amar tanto ser humano? Que chega velho? A ser um filho da puta, né, cara? Pô. Maldito. Tá louco, velho. Não Mas tem o que falar. Tem várias histórias que contam isso, de um cachorro que fica esperando o dono voltar e o dono não volta porque morreu, sabe? Então, não foi muito difícil ter a ideia de ter essa ideia. É que esse aí é inspirado numa história real, né? É, tem isso aí também. Vai é, tem uma estátua tem uma estátua lá no Japão pro cachorro. É uma história do Japão. É, assim. Então, eu não sabia se a minha memória tava certa, eu não quis dizer que o filme era baseado em histórias reais. Né, pode falar. Pode tem, falar, tem mesmo errando, pode tocar. Aqui a gente não tem compromisso com a realidade. Fake news, né, cara? Meu, diz que quando... mudando de assunto, diz que quando o dono do cachorro morre, diz que por mais que o cachorro... Qualquer lugar, ele começa a uivar, né? Por mais que o quê? Por mais que, tipo, sei lá, o dono esteja longe e morra, diz que o cachorro começa a uivar, cara. Caramba. Eita, caralho. Esse aí deve deixar pra um outro. Deixa pra um outro podcast. Dá medo. É fake news. Deixa pro podcast de filme de terror, né? É. Coisas sobrenaturais, ET Bilus e tudo mais. ET Bilusers. É a plataforma de vídeo do ET Bilu, né? ET Bilusers. Não, fã clube, pô. Vamos criar o fã clube do ET Bilu, pô. Meu, faz a segunda religião aí, cara. Cara, isso daria muito certo. Biluísmo. Conhecimento, tá ligado? É, só uma rapaziada buscando conhecimento. Dá até pra vir faculdade daí, né? A faculdade de Bilu. Pô, é, nossa, buscando cara. Conhecimento. Nossa, tiramos o foco da parada. Que ideia genial. Pelo menos não tô mais chorando. Vamos o ouvinte é porque precisa ter essa montanha-russa de emoções, né, galera? Senão fica complicado. Senão aí a gente vai precisar de uns lenços extra aqui em casa, tá louco? Biluísmo. Tá, vamos seguindo a lista com o filme... Intocáveis. Pai, nunca vi. É pancada, esse aí é pancado mesmo. Ele também é inspirado numa história real, se não me engano. É um filme da França. Numa autobiografia. Isso. E a história de cara, do milionário que é tetraplégico, né? Uhum. E aí ele contrata um cara da periferia pra cuidar dele, né? Pra ser o cuidador e tal. E é muito... Porra, uma baita história, velho. Nossa, a relação alguém dos dois. Alguém pode contar a história aí? Muito boa. A nota desse filme no Metascore é 57. 57? De quanto? Não sei, acho que é de 100 o Metascore. O filme é de 2011, tem outro de 1987 que também é Chamuso Intocável. É, e eles também fizeram um remake recentemente, se eu não me engano. Tá, eu tô falando de 2011. Que tem aqui no IMDb tem 8,5. No IMDb tem 8,5 e no Metascore 57. Não, o filme é bom. Não, o filme é bom pra caramba. Tá, mas alguém conta isso. Inclusive, passa de vez em quando na coisa, na Globo. É exatamente isso que eu falei, não, cara. É isso que ele falou, mas assim... O cara da periferia que vai cuidar do tetraplégico. Ele é contratado pra ser um cuidador. Ah, mas é que não dá pra ver. É normal a história? Calma. O que é interessante é o desenvolvimento da história, porque o cara da periferia trata o tetraplégico como uma pessoa normal. Ele não trata ele como um coitadinho, como uma pessoa, sabe, cheio de dedos. Ele fala assim, ele zoa, sabe? Ele fala normalmente com a pessoa. O cara e aí, de início, o cara estranho, mas depois ele vai criando uma autonomia diferente, sabe, pra vida dele. Vai vivendo um pouco mais a vida e recuperando a vontade de viver. O cara tava meio depressivo, tava fudido, é. Assim, sabe? Que imagina, o bicho tá numa situação muito única, né? Porque ele é tetraplégico, ele é um milionário, ele é um cara muito conhecido na sociedade, tá ligado? Então, todo mundo tem um olhar diferente pra ele. E aí chega esse cuidador novo, que é totalmente... Porra louca? É, totalmente loucão, assim. Ele chega na casa e tenta roubar um negócio, se não me engano, tá ligado? Tipo, ah, tu vai precisar disso aqui, tu tem dinheiro pra caralho, tá ligado? E aí... E, pô, essa relação é muito boa, cara, muito legal. Eu lembro que eu vi esse filme na Globo dublado também, e a dublagem é muito boa, sabe? É um filme francês, então a galera também, quando vai ver, costuma estranhar isso, sabe? Ah, sim. Mas, porra, a dublagem brasileira ficou muito legal. Mas é da hora. Eu tenho uma relação especial com esse filme, porque, como eu já falei em outros podcasts, eu trabalhei no setor de acessibilidade do colégio aqui, né, da região. Então, sim. Eu trabalhava com crianças que andavam de cadeira de roda e tal. E a gente lá, os bolsistas do setor, a gente tinha uma vibe bem parecida do maluco ali. A gente zoava os moleques. Ficava fazendo piada, sabe? Tipo, saía correndo com a cadeira igual uns loucos. Às vezes era meio irresponsável. Às vezes era. Mas assim, a molecada não se sentia excluída por conta disso, sabe? A gente incluía eles de uma maneira mais... Como a gente faria com qualquer criança. A gente ia zoar, ia fazer besteira, ia brincar, fazer piada. Eu tenho uma história parecida. Parecida porque o meu primeiro padrasto, ele era deficiente. Então ele frequentava uma associação deficiente. E tinha o Daniel, cara. O Daniel, ele não tem as duas mãos. E ele joga. Cara, ele joga videogame pra caralho, cara. Ele dava um show no Mortal Kombat. Sabe? Ele dava o jeitinho dele com os tocos dele lá e jogava. Daí, uma vez nós tava comendo lá e perguntando, viu, Daniel, como é que você faz pra limpar a bunda? Já que você não tem dedo. Aí ele, vamos lá comigo, eu te mostro lá. Ai, meu Deus. Mas era assim também, nós lá assim também, cara. Pô, eu acho que deve ser horrível pra quem tem alguma limitação também ser limitado socialmente por outras pessoas, tá ligado? Exato, e as pessoas fazem isso sem perceber, assim, tipo. Sabe, cara, isso é muito louco e na maioria das coisas as pessoas. Sabe, apesar da limitação, os feelings, os anseios, as vontades que as pessoas têm são as mesmas, porra. Uhum. Então acho que isso é massa, velho. Recentemente eu conheci um canal no YouTube chamado Hulk, que é de um cara que é deficiente. E é um dos melhores canais do YouTube. Ele é deficiente, cara. O que que ele tem? É um dos melhores canais do YouTube ever. Ele tem deficiência motora também. Problema nas pernas, se não me engano, algo assim. E tipo, cara, ele sai zoar com a galera, assim. Ele, num dos últimos vídeos que eu vi, ele foi... O amigo dele tá construindo uma casa, sabe? Aí eles foram dar um rolê pra apresentar a cidade que eles moram. Que é no interior do Nordeste, se não me engano. E daí eles foram nessa casa em construção, sabe? Ficaram zoando lá. E cara, é um canal muito engraçado. É um conteúdo muito épico. E, poxa, tu não imagina, sabe? O bicho é muito foda. Eu achei que você tava falando daquele... Aquele carinha que se parece no Facebook lá, que se veste de flash. Sabe, tipo, aquele tortinho, não mano? Sei, cara. Não? Procurem, galera. Procurem, então, vai. Coisas de Maru não sabe de umas paradas que pouca gente sabe. Então, galera, vamos mudar a lista. Mudar a lista não, é conseguir a lista. Para um filme chamado A Vida é Bela. E olha só que título pesado, né? Com esse título você já pode esperar algo marcante. Esse filme é de 1997, tá? Ele tem 59 do Metascore. Metascore só quebrando pau. Ele é do diretor Roberto Benigni. Eu sou bom em pronúncia também. E Vincenzo Cerami foi o escritor, mas eu queria lembrar o nome do ator. Ah, eu acho que é esse, o Roberto. O ator é o mesmo diretor. O diretor é o ator também, o principal. É um careca aí. E assim, eu vi esse filme porque eu procurei a lista de filmes mais bem votados do IMDb pra tirar o atraso da lista de filmes, porque eu nunca tinha assistido vários filmes que são importantes. E se eu não tivesse feito isso, a lista estaria bem curta, velho. Então, e esse filme é genial porque ele conta a história de um cara que se apaixona por uma mulher em um tempo durante um período pouco antes do Holocausto, né? E eles acabam se apaixonando, ele tem um filho, e ele é um cara bem louco assim, tipo, dá o jeito dele. E ele é um cara bem simples, e ele se apaixona pela mulher, e aí depois começa a guerra, e como ele é judeu, ele vive o problema de ser judeu, cara. Durante a guerra e com a ascensão do nazismo. E no final do filme, assim, ó, sendo bem resumido, quem viu o filme pode ficar um pouco puto comigo porque eu resumi, porque é um filme de duas horas. Esse filme passava direto na sessão da tarde, cara. Nas antigonas, né, mano? Sim, sim, na minha época de jovem. E aí que era um filme que passou bastante, eu lembro de ter assistido na sessão da tarde, cara. Mas o mais chocante desse filme é que o cara, ele é um fudido. Só que ele leva tudo da melhor maneira possível, ele leva tudo numa boa, sabe? Ele tem um alto astral incrível e o filme passa essa lição, o cara é inspirador. E no final, eles estão numa guerra e ele tá escondido com o filho. E ele não sabe bem como... O filho que é uma gincana, né? Ele fala assim com o filho, a gente tá participando de uma gincana. Começa a faltar comida nos campos de concentração. E o filho dele fala, não tem comida, papai. E ele vai driblando isso com o filho, sabe? Mentindo pro filho, mas de uma maneira, tipo, pra não passar o impacto pro filho. E no final ele fala pro filho assim, é uma gincana pra esconde-esconde. E o último que se esconder ganha, sabe? E aí ele acaba sendo morto. ele pede pro filho se esconder. Mas vai lá, se esconde que vai dar tudo certo. E aí ele se entrega e ele é achado, ele morre. E o filho fica escondido até terminar a guerra. Caramba. E aí eu acho que eram norte-americanos que chegam deveriam ser soviéticos, na verdade. Não tenho certeza. Mas o pessoal não ia botar os soviéticos. Não, só americanos mesmo, mas historicamente falando, deveriam ser soviéticos. O nosso historiador falando aí. E aí eles acham um menino e o menino fica salvo. É bem triste essa porra. Não tem como não chorar, assim, se tu passou da metade do filme e tu entendeu bem tudo que tá se passando, cara, você desaba no choro. É bucha, né, cara? Baita lição, cara. E a trilha sonora é sensacional também. Eu acho que tem... Inclusive, só pro filme é italiano, não sei se a gente falou, ele não é norte-americano, nem nada. É verdade, isso é um detalhe bem importante. Porque toda a narrativa é construída de uma maneira... bem diferente, era mais na década de 90, né? Ai, caramba. Então. Cara, não, só queria dizer aí que filmes de guerra e filmes sobre... Filmes de guerra, acho que no geral, mas, poxa, a parte aí sobre o Holocausto é uma parada que, poxa, é muito de boas pra você chorar, sabe? Porque Menino de pijama listrado, né? Também tem. Sim, tem, eu acho que é O Pianista, se eu não me engano, nome. Que é outro filme que, cara, é complicado porque foi um momento muito dark da história do mundo, assim. E relembrar isso é uma parada que, poxa, na real é até bom pra não se repetir, né? Cara, nossa, muito tenso. Tô tocando a trilha sonora de Coração Valente. Alguém aí se emocionou com Coração Valente? Eu achei o quê? Eu não me emocionei. Coração Valente. Mas quando ele. O Mel Gibson dá o. dá o grito de Freedom! Ah! É foda, né, cara? É um momento. É foda, aquela cena final é foda. Um filme que eu lembro, cara, nessa pegada aí era Coração de Dragão, que esse eu acho que eu chorei quando eu era pequeno. Puta merda, esqueci de pôr esse, cara. Porque, velho, no final ali, os bichos têm uma amizade e tal, e aí dá um probleminha lá e... Nossa. E aí, quando o dragão padece, meu amigo, é bucha. Ó, filme de drama que não começa triste, meu irmão, corre que é cilada. Corre que é cilada. É, tipo, tá preparando o bote. Tá deixando você subir a escada pra puxar o rolê. Ai, que legal a amizade dele, tá tudo perfeito. Ai, o cachorro vivo, ai, como é lindo ter o cachorro. Que lindo, ele vai buscar na estação de trem, que bonitinho. Ai, que fofo, é. Vai continuar aí. É armadilha. Não, mas do dragão foi foda, cara. Esse eu chorei, cara. Esse, apesar de ser a dublagem ainda do... Quem que dublou o dragão, cara? Ele que apresentava o vídeo show lá. Sério? É, o... Vídeo show. O Falabella? O Falabella, cara. Não. Foi o Falabella que dublou, sim, cara. Mas ele é bom, cara. Ele é um bom ator. Agora, não sei se dublador ele mandou bem. Mas eu acho ele um bom ator, sabia? Mas, pô, comédiazão, assim, né? Também. É. Mas eu chorei, isso que importa. O 2 foi uma bosta, chorei de desgosto. Chorei. Caraca, chorou de desgosto. Ai, velho, nossa, é muito triste. Tá, é, vamos seguir com a lista e vamos para Creed. Nossa. Creed, é foda, qual é o subtítulo desse filme? A linha fina dele. Creed, nascido para lutar. Caraca, quem que viu esse filme? Qualquer coisa, né? Essas traduções brasileiras aí. Nem sei qual. Mas é o original. É só Creed o original. No final é só Creed, no original, quer dizer. Pô, esse filme é muito triste. No final é só Creed. No final é só Creed. Fui eu que coloquei. Porque o negão morre, o amigo dele morre. Não, o Stallone tem Creed, câncer, alguma coisa assim. Tem uma doença foda, assim. E aí ele tá, tipo, ele fica todo tadinho, todo velhinho, assim, sabe? Ele não morre, não, mas ele fica quase morrendo no filme. Então eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ele ia morrer, foda. Vai morrer? O Stallone não vai pro segundo filme. Você vai morrer. E aí, oi, o foda é que não consigo ver gente doente e animal morrendo, cara. Eu começo a chorar igual. Depois a gente vai falar ali do Bohemian Rhapsody, lá do filme do Fred Mercury também, quando ele começa a ter AIDS. Já fala agora, Ah, é quando ele começa a ter AIDS no filme, ele começa a ficar magrinho, ele fica numa depressão foda, né? É a história da vida dele, as músicas ficam mais depressivas à medida que ele descobre que ele tem AIDS, né? E é a mesma coisa, cara, eu não posso ver gente doente que eu começo a chorar no filme. Eu chorei de soluçar no Creed, cara. A minha namorada teve que parar o filme e falar, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Eu chorei igual um louco. Poxa, eu acho que foi o único filme na minha vida que eu cheguei de soluçar, que eu não conseguia parar de soluçar, cara. Porra, é que é real, né, cara? Tu, porra, você lembra que... Pô, o Stallone é foda, cara. Stallone não é... Não, mas eu tô falando... Ah, tá, tá falando do Creed ou do Fred Mercury? Não, do Creed. Do Creed. O Fred Mercury eu cheguei também bastante, mas o Creed eu solucei igual um louco. O Creed quando... Oi. É porque assim, ó, o Creed, o Stallone, ele fica triste igual e tal, fica doente. E aí começa a tocar a musiquinha do Rock Balboa, só que aquela é uma versão piano mó triste. E aí fala... Aí tu... Chorando. Ai, caramba, cara. É foda. Ô, a trilha sonora é muito triste essa versão de pianinho... Calminha, assim, pô, sabe? Como é que eu posso achar essa música aqui pra tocar pra galera? Putz, deixa eu procurar aqui. Mas, foi o único filme, assim, que eu solucei até morrer. Vocês tiveram algum filme de solução? Já tive. O meu vai estar chegando daqui a pouco, eu falo com vocês aí sobre isso. Prepare. Mas eu acho que a alma do negócio pra fazer chorar, né, quando tem uma cena triste, é a música, cara. A música é o tempero da parada ali pra você esvair em água só. É, eu quando a trilha sonora ali combina e também tem todo o fator emocional assim ligado às situações da tua vida, sabe? Eu acho que quando tu tem um mínimo de identificação com a história, aí a parada se perde, tá ligado? Mano, La La Land, por isso que, por exemplo, romance é uma parada que... Impacta, velho. Todo mundo já teve um romance, sabe? E aí tu se coloca no lugar. Sim, velho. Ferrou, sabe? Você começa a imaginar um romance. E todas as situações de desdobramento possíveis e já era daí, né, cara? Uhum. Nossa, é muito crazy. Pá. Achei a trilha sonora. Last Brief Future. É uma trilha sonora mais lentinha aqui mesmo. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. Pois é, né? A trilha sonora tem um fator muito importante para os filmes, cara. Que filme, assim, vocês assistiram que vocês perceberam que, caramba, essa trilha sonora... Eu acho que o Titanic deixa isso bem evidente, né? Com certeza, velho. O lance de afundar ali o navio com musiquinha é bacana. Afundar o navio com musiquinha não é complicado. Mas, cara, tem... Pra mim, o filme que a gente... O que mais marcou o Ever, assim, foi o Viva. É, A Vida é uma Festa. Porque, cara, inúmeros fatores e um deles é a música também, né? É o filme da Pixar. Eu acho que eu já vou falar sobre ele agora, porque, cara... Não, peraí. Eu tava tocando a música errada. Não é, cara, essa música que vocês estão ouvindo, é outra. O Gui acabou de mandar a música certa. Deixa eu colocar. Ah, aqui. Bom. Porra. Então o Matt Fish. É aí. O tema principal, aquele. Sabe que tem os trombonezinhos, sei lá. Os trompetes. Só que é uma versão piano mega triste. Pô, e pra quem acompanhou a história do rock, né, velho? Isso aí deve ter sido uma pedra no meio da testa. Que, meu Deus do céu. Nossa. Eita, velho. Ah, realmente, é tristona. E saiu o 2, né? Saiu o Creed 2 agora. Poxa, eu tenho que ver esse filme. Mas véio. Já saiu no cinema? Eu acho que já saiu. Não, acho que tá pra sair, não tá? Meu Deus, eu tô perdido assim. É o Chore 2. Ele tá pra sair, pô. Ah, não. É, tá saindo em breve, na real. 21 de novembro de 2020. 21 de novembro. Olha, daqui a uma semana. Prepara aí, Guizão, que... Ah, mas nos Estados Unidos, quando é que chega no Brasil, será? Chega em 2009? Eu não sei ideia. Porra, só em 2019. Que demora. Tá, vamos lá. É, tá tocando a trilha aqui, mas segue a lista ali, eu quero ouvir mais sobre as aventuras de Paddington. Quase ali. As aventuras de Paddington, meu amigo. Nunca vi. Você nunca viu? Cara, é um dos filmes... Nunca vi, disse Neri. As aventuras de Paddington é um filme híbrido de animação e live action. Meio... Sabe o novo Pokémon? Mais ou menos isso. Que é a história de um ursinho que ele morava na Colômbia. Aí destruíram a floresta que ele morava com os pais dele. E mandam ele pra Inglaterra. A mãe dele manda ele pra Inglaterra. E daí ele chega lá, perdidão, e é adotado por uma família, cara. E é uma historinha muito bonitinha. É um filme, assim, muito marcante e, cara, a qualidade do filme é sensacional, tanto que saiu o 2 no começo do ano e muita gente amou o filme, sabe? Esses dias eu vi o Hideo Kojima, o criador do Metal Gear, ele publicou uma lista com os melhores filmes que ele viu esse ano e no topo da lista tava As Aventuras de Paddington 2, sabe? Então, fica a dica aí, galera. É um filme que poucas pessoas viram. Porque, cara, é um filme com uma temática infantil, né? E tem um ursinho como protagonista. Mas é muito bom e cara, tem muitos momentos pra chorar. Tanto que a minha namorada se esvaiu em lágrimas quando a gente assistiu o primeiro. Uau. Tamo pra assistir o segundo agora. Tá, a namorada só chorou, hein, Matheus? É, só ela chorou, cara. Só ela chorou, Matheus? Você não pode chorar do lado da namorada, né? Aí já é demais, né? Pode demonstrar essa fraqueza. É, a gente é forte. A gente é forte, né, Matheus? Falando em ser forte, eu coloquei outro filme que me fez chorar. Foi o espetacular Homem-Aranha 2, cara. What? Como assim, cara? Vamos falar de ser forte, então, cara. Cara, eu... Não, vou deixar... Vai, fala. Eu não vou fazer pergunta nenhuma pra mim. Não, é que foi complicado. É que esse é um filme que você não chora, né? Até porque o filme é meia boca também, convenhamos. Mas você chorou. Eu chorei porque, cara, tem uma cena nesse filme em que a Gwen Stacy morre, velho. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É aquela cena que ele não consegue. Ele taca ele a teia. Não... Aí vai a teia de mãozinho, que eu achei bem caído. Uma mãozinha. Vira uma mãozinha. Isso foi um, foi um corta-clima desgraçado, né, cara? A teia de mãozinha. Eu vontade de chorar quando apareceu, a mãozinha, eu chorei. Você falou, nossa, não fica triste. Não, esse. Cara, esses filmes aí foi uma série de erros aí da Sony, tá ligado? Mas. Gwen Stacy morrendo foi algo... Eu não imaginei que eles fariam, tá ligado? Tipo, não, isso é demais, velho. Não vai acontecer. E eles foram lá e fizeram. Triste. Tinha a história em quadrinho, tinha essa cena mesmo. Só que eu acho que era com a Mary Jane, né, cara? Não era com a Gwen Stacy. Não, ele acho tentava que era com a Gwen Stacy. Também. Ela morre sim, que ele tenta puxar a teiazinha, ela bate com a cabeça. Então. É bem, foi bem igual. Ah, assim, é. Daí ela vira mulher mulher gato? Lá, né? Hã? Não, é que tem vários. Mas isso aí é no Aranha-Verso. Caramba! Isso é Aranha-Verso. Que salada. Não, é não. No rolê mesmo ela morre. Ela, tipo, literalmente morre. E tem que ser. E é louco porque, poxa, a Sony tava investindo pesado e eu não queria também acreditar que, cara, aquele rolê ia continuar. Existia rumores de que ia sair um novo filme e ia ter a Emma Stone, cara. Tipo, a Emma Stone ia morrer e já era. Mano, eu falo Emma Stone, só consigo imaginar ela com o dente pra fora da boca. É complicado. É tudo que eu lembro. Meu Deus. Minha agonia, cara. Minha agonia. Mas ela é uma boa atriz. Ela e os olhos dela, assim, tipo, esbugalhados. Toda hora com o dente pra fora, assim. Mas é pra chorar, é pra chorar. Vamos falar de outro filme que dá pra chorar. Que é American Beauty. Quem aí já viu? Beleza Americana. Não lembro do filme, confesso, mas já vi. Ah, então não sou só eu que tenho problema de memória, é uma parada normal. Aham. Uhum. Aqui em casa é normal, né? É, aqui é contagiante. Tem o recém-acusado de assédio sexual, Kevin Spacey. Que é um baita ator, né? Apesar de a carreira ter dado essa virada bem louca. Apesar de ser um merda, é um baita ator. E no filme, cara, assim, porra, eu realmente não lembro bem, cara, mas eu lembro que foi chocante pra mim, principalmente a parte do vizinho. Tu não viu, Gui? Você não viu esse filme, Gui? Não vi. Pô, podia ter visto pra ajudar nesse momento agora. Mas... Mas eu acho que é um cara que, pelo que me contaram, a história, eu acho que a minha namorada viu e me falou uma vez, não é um cara que ele vive numa cidade pequena e ele descobre que é homossexual depois de um tempo, não é uma coisa assim? É. Ele vai descobrindo a vida. Nossa, Kevin Spacey? Não sei se é homossexual. Não sei, então. Não sei se é isso. Ele, acho que ele não quer estar com... Porra, porque, viu, a minha memória é um lixo, galera. A minha memória é um lixo! Mas, tipo... Tem um romance dele com uma mina mais jovem. E aí... Mas a parte que mais me chama a atenção mesmo, assim... Foi o vizinho, tá ligado? Que o vizinho, ele... Eu realmente não lembro. Eu acho que o plot do rolê é que o vizinho acha que ele é gay e mata ele, se não me engano. Eu acho que é algo assim. Ah, exatamente isso. Ele acha que o vizinho é gay e ele mata ele. Uhum. Ah, tá. Caramba! Então tá. Não, ele influencia. A explicação do Neri foi muito parecida com a minha, tá ligado? É que tem, ó. Tem, assim, ó, eu tenho uma ideia. Não, vamos tentar lembrar, assim, ó. Tem a casa do Kevin Spacey e tem a casa de um cara que é um generalzão. A casa do cara que é o generalzão. Vamos chamar o generalzão de Bolsonaro? Não, nada a ver. Tá nada bom. A ver. Nada a ver, vamos. Ah, que isso? Tá ok. Vamos. Era o mesmo general. General. Não, cara, não sei se mata, mas olha só que loucura. A gente tá tentando lembrar filme. Mas esse general, ele vive pegando no pé do garoto dele, o filho dele. Por algum motivo pelo qual eu não lembro, mas o que mais marcou era que o general era gay. O general se reprimia. E aí chega no final do filme, o general vai lá e beija o Kevin Spacey. Uhum. E tipo... E aí o Kevin Spacey, cara, você entendeu errado. Tipo, eu não sou gay, cara. Sim. E daí eu acho que é aí que ele morre, se não me engano. E aí rola essa morte. crazy demais, velho. Nossa. Mas, tipo, é um filme chocante, assim. Eu acho que ele realmente não é um filme pra chorar, né, cara? Então... É, obrigado. Não, é pra... Pelo menos lembramos de uma bela história aí de cinema. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, que filme depressivo, cara. Não... Olha aí, o Maru não tá chorando. Não, depressivo de ruim, cara. Meu Deus, cara. Não, é, o filme é bom, galera. Eu caguei com o filme, mas tem gente me odiando aqui. Eu só queria trazer... Só queria dar um pouco de alegria pro meu povo. É pior que o filme da Deblina lá, cara, que todo mundo morre dentro do carro, cara, e bem no fim acaba o nevoeiro. Não, é o nevoeiro o nome do filme, e o filme é bom, tá? Uma bela bosta, cara, vai, continua. Tá, vamos pra Forrest Gump, que esse todo mundo lembra, vai. Não? Vai, tá filme. Não lembram? Como não, cara? Ah, o Gui lembra. A relação dele... Ele começando o negócio do camarão, cara, que coisa maravilhosa. Tá, alguém Forrest explica Gump? Aí a história do Forrest Gump. Quem é Forrest Gump? Porra, faz muito tempo que eu vi, mas ele é o contador de histórias, né? Ele fica relembrando as histórias que ele... Ele senta no banco da praça e... É, o filme não deixa muito claro se ele viveu as histórias realmente ou se é coisa da cabeça dele, né? Isso. Olha, é uma coisa... o guichê das teorias de conspiração. Não, o filme ele deixa em aberto, mas isso não importa. Não, importa mesmo, é a lição no final que ele dá, né? Mas hoje o final é mais triste assim, né? O que que é, Gui? Pra quê? O que que é, Marlon? Pra mim ele só corre no filme inteiro. Pra mim ele corre o filme inteiro, é o delírio dele, né, galera? Ele inventou todas as histórias enquanto corria. Não, galera, o Forrest Gump é um filme muito bom, da década de 90, 1994, tem 2 horas e meia. É com o Tom Hanks, que é um baita ator. É um filme conceituadíssimo. Tanto que o Metascore dá 82 pra ele, olha só. E dos outros filmes que a gente chorou e, tipo, são questionáveis se são bons ou não pro Metascore, o Forrest Gump não. O Forrest Gump é, tipo, um que tá no topo da lista do IMDb, com 8,8. Eu não sei se chegou a ganhar algum Oscar... Mas ele ganhou 6 Oscars, pô. Parece que rolou alguns Oscars, né? E o filme é bom porque o Forrest Gump é um cara que tem problema mental, mas que ele se apaixona e vive uma vida cheia de altos e baixos e passa por situações completamente inusitadas. E o modo como o filme é contado, a narrativa, o narrador, que é ele mesmo, né? O Forrest Gump, contador de história, dá muita vida pra história, né? Então, mas é bem interessante pensar em como tem esse lance do romance dele com a mina, que, pô, você olha assim, mano, não tem como dar certo, bicho, ele tem os problemas dele, acharam que o cara não ia se recuperar, não ia conseguir correr, não ia conseguir andar direito, ele tem aquela cena em que ele, tipo, tira os... Não é? Tipo, ele tira aqueles... Ajuda, pessoal, aquele lance que... Vai, run, Forrest! Vai, run, Forrest! Ah, aquelas próteses, né, não sei... É, pronto. É, tipo, os negócios pra ajudar ele a andar. É, exatamente. E aí ele corre e tal. Enfim, é um bom filme. Ele corre e tal. Porra, galera, vocês são os piores. Então, vamos lá. Quarto de Jack é um filme bastante atual, hein? Não vi. Meu Deus, esse eu chorei um pouquinho também, que foi complicado. Meu Conta Deus. Aí, Matheus, como é que é o Quarto de Jack? Quarto de Jack é a história de uma mulher, a Bri Larson. É pesado. Que ela vive em cativeiro, cara, e tem um filho. Como assim, mano? E daí ela tem que criar o filho dela nesse quarto, que é um quarto fechado e que um cara vai lá de vez em quando, leva comida pra ela e tal, e é isso aí. E aí ela inventa toda uma história pro menino ficar lá dentro, sabe? Tipo, se sentir feliz lá. É muito tenso, cara. Só que daí depois finalmente conseguem libertar ela e aí o guri descobre que existe um mundo exterior que ele não imaginava. Só que ele não consegue lidar bem com esse mundo. Exato. E ela também não consegue lidar bem. Eu acho sensacional do filme isso, cara. Que, poxa, a atuação da Bri Larson também é sensacional, ela cara. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme. Aham. Uh-huh. Agora começa a memória a funcionar, porque são filmes muito recentes. Porque, cara, tu imagina tu ficar anos dentro de um quarto com o teu filho e depois ter que voltar pro mundo e todo mundo ter a mídia em cima de você querendo saber coisa, sabe? É muito, muito, muito bom o jeito que o filme retrata. É, se você não viu o filme, se deu mal, né? Porque a gente deu um spoiler pesadíssimo, né? Que a maior parte do filme... é ela trancada no quarto. E, cara, não mostra o rosto do cara que sequestrou ela, né? Porque um cara sequestra ela, coloca ela no quintal dele, no subsolo, e vai lá pra abusar dela, cara. Sim. Tipo, toda noite ele vai lá pra abusar dela, e ela vive esse drama. Ela engravida, ela tem o Jack, e aí o moleque cresce lá dentro, cara. E ela fica anos lá. O cara vai lá, leva comida pra ela, mas nunca deixa ela escapar. Ela tá sempre na noia, na expectativa de conseguir fugir. Até o dia que ela consegue, tipo... tirar o moleque de dentro da casa. E rola todo esse drama. Tipo, sai correndo pra pedir ajuda. Denuncia o lugar onde ela tá. E começa uma nova vida cheia de problemas e dificuldades pra se adaptar, mas é o final do filme, tá ligado? Pois é, muito louco, cara. É uma história que vale a pena ver, cara. É uma história pesadíssima, uma história linda, tipo, uma história que... cara, dá pra chorar do começo ao fim, cara. Tipo, assim que tu entende o que que tá acontecendo, tu já pode desabar chorando, porque... cara, que situação. É muito pesado. Doideira. Morreu todo mundo. Ah, eu tava levantando a trilha sonora aqui. Tá, vamos lá. Peraí. O que é aquilo ali? Que filme é aquele ali? Exterminador do Futuro 2? Ah, isso fui eu. Como assim? Explica melhor isso aí. Explain yourself, man. No finalzinho, quando ele tem que destruir o chip e as coisas lá, daí ele fala que tem mais um chip que tem que ser destruído, que é o chip que tá dentro dele, né? Do Arthur Snyder. E daí tem a cena que ele se joga naquela piscina de ferro derretido, né? Pra destruir o chip, né? Daí, só que tipo, ele criou um laço assim com o Piazão, o filme inteiro, né? E daí, tipo, cara, eu acabei chorando. Eu era criança ainda quando vi esse filme. Nossa. Caramba, mano. É basicamente o Arnold Schwarzenegger falando assim: eu tenho que me matar. É, tipo, hasta la vista, baby. Não! É, nessa cena que ele fala o hasta la vista, baby? Não, ele fala que ele dá o tiro naquele T-1000 lá. Ele dá um tiro que ele tá congelado. Fala, hasta la vista. A gente é muito novinho, né, cara? A gente começou a acompanhar o cinema agora. Hard. Que nada, pô, esse filme é clássico. Sim, mas eu por exemplo, não vi. Eu vou ver, mas eu vou resgatar e aí vou esquecer. Não, mas daí aí tem uma cena assim, que é usada de muito como referência, que é quando a cabeça do Arnold Schwarzenegger já tá coberta na poça de ferro derretido. E daí só tá a mãozinha dele pra fora, assim, ele dá aquele joinha. E daí... Tem o jogo do Mortal Kombat Sholy's Monks, né? Quando você tá no inferno e você luta contra o Scorpion, você joga ele na lava, ele faz a mesma coisa, assim, na hora que cai assim, dá um joinha. O joinha tá bom. Caramba. Referência, cara. Referência. Referências. Aí, Marurão chorou no Exterminador do Futuro. É. Três vezes ainda, porque eu tinha gravado de. Quê? Chorou três vezes, cara. Por isso eu não esperava detalhe, mesmo. É um detalhe, né, cara? É um detalhe. Chorou três vezes o Exterminador do Futuro. É algo raro. É algo raro. Então tá, quem... Tá, mas peraí. Também tem um filme da Lady Gaga, isso? História da Lady Gaga. Quem chorou nesse? Não é? Porra, esse filme é muito triste. Tá, mas peraí, tá. Ó, o filme Nasce Uma Estrela, o nome do filme. Sim. A história da Lady Gaga. Não é a história da Lady Gaga? Não é autobiográfico. Ela atua, mas não é sobre ela. Não é sobre ela. É um filme antigo, pô. Ele é um remake de um filme antigo que conta a história de um músico decadente, né? Que tá com a carreira decaindo. E ela né, uma artista de outro gênero que eles se conhecem, se apaixonam e ela vai crescendo, né? A carreira dela vai ganhando proporção, assim, proporções maiores, né? E aí tem esse desenrolar aí, o cara tem depressão, o cara bebe pra caralho, é fudido e tal. E aí é mó triste por conta disso, porque no final, eu vou contar o final agora. O final ele se suicida, ele vai se matando. Ele vai, tipo, se matando aos poucos, bebendo, né? Tipo, cada vez mais podre, assim, né? Depois de show, antes de show, se deteriorando, tomando remédio igual louco também, cheirando cocaína. E aí, no final, ele se suicida, assim. Mas, assim, o filme, ele dá a impressão que o cara vai se recuperar, e aí tu fala, porra, agora vai ser top. E aí o cara vai lá e se suicida. É muito triste, cara, porque eu não chorei tanto com ele, com o final dele morrendo, assim. Porque teve uma construção. A cena foi muito construída porque tu já sabia que ia acontecer. Então, não foi algo surpreendente. Mas antes, cara, tem uma hora que ele tá no centro de reabilitação e ele conversa com a Lady Gaga, assim. O cara começa a pedir desculpa, assim, ah, me desculpa e tal. E começa a chorar. Meu Deus, essa cena aí eu larguei o choro, velho. Chorei pra caralho. No cinema ainda, oi, desgraça. Na fim dos outros. Mas foi. É um filme muito, muito massa, assim, bem emocionante. E vocês não vão acreditar, cara, o cara, o ator principal, que tá atuando bem pra caralho, é o Bradley Cooper, que dubla o Rocket Raccoon, velho, do Guardiões da Galáxia. É muito bizarro, cara. O sniper americano, né? É, cara, mas ele tá fazendo um papel super triste, cara, e ele é o diretor do filme também, viu? Ele tá fazendo um papel super triste. E cozinha. Ah, ele é o novo Wilbert, só que de lá. E aí ele tá super triste, sim, super foda, papel super profundo no filme, só que no outro filme ele faz tipo um guaxinim louco. Rouba braços. É ator, né, cara? Ator é. Pô, mas ele é versátil, né? Mas eu não esperava que ele fosse tão, tão versátil assim, porque ele só fazia filme de comédia, meio tolo, assim. É que daí deram oportunidade pra ele, né, cara? Aí o bicho brilhou. Ele deu a oportunidade pra ele mesmo. Ah, qual foi o momento que você olhou assim, agora que eu tô chorando? Agora eu vou chorar essa merda. Então, foi na cena ali dele pedindo desculpa pra Lady Gaga, no finalzinho do filme, antes dele se matar. Porque depois não ia dar mais. Mas antes dele se matar, foi triste, cara. Foi triste. Foi bem demais. Mas é um filme bem bom. E a Lady Gaga, por incrível que pareça, tá tudo bem. E eles cantam, né? Tipo, eles chamaram a Lady Gaga pra fazer a trilha sonora e ela soltar a voz. É, então, eles têm um problema daí. Tipo, diferente do filme do Freddie Mercury, que tem cenas de show e tal, ao vivo. No filme do Freddie Mercury, eles usam o áudio dos shows ao vivo. Então, ele dá a impressão de que o cara tá cantando. Obviamente, ele vai, né, vai ser uma gravação de estúdio que ele vai usar ali pra canção. Mas como eles usam áudios de shows que ocorreram no Queen mesmo, e aí é mais acreditável, é mais crível. Só que o da Lady Gaga, ela tá, tipo, no final chorando igual uma louca, porque o cara se suicidou, né? E aí ela vai cantar e a voz dela sai perfeita, como se fosse no estúdio. Porra, aí me tirou do filme essa parte, né? Eu tava imerso no filme, me tirou aí um pouco. Aí quebra o clima, né? É, porque a guria tava soluçando, chorando com ranho, e aí a voz sai perfeita, sabe? Como se ela tivesse gravado no estúdio. Ela gravou, mas podia simular um pouco mais. Né? Aí eu achei muito mal isso aí. Mas fora isso, foi bem bom. É, cara. Sniper americano errou na carreira de música. A mãozinha lá, o bebezinho, né? Tá, Gui, aproveita e embala e fala aí do filme do Queen. Do Queen não, né? Mas então, fala sobre o Freddie Mercury, né? A gente falou bastante. O filme foi meio criticado aí porque ele tinha umas coisas meio inverossímeis, assim, né? Que não ocorreram de verdade, né? O que é essa palavra, cara? Que não é verdade, aí, assim. É fake news o nome. O filme distorceu alguns acontecimentos, né? Por exemplo, no filme, aquele Live Aid, né? Que é o show final, que realmente foi o show mais clássico, assim, da carreira do Queen. No filme, eles colocaram o Freddie Mercury já sabia da doença, da AIDS, e ele foi pro show falando assim, ah, vamos fazer um show incrível, vamos fazer o melhor show da vida. Só que ele não sabia ainda que ele tava doente nessa época aí, quando ele fez o show foi totalmente espontâneo, assim, eles fizeram um show da hora. E aí ele só foi saber bem depois, e ele só foi revelar ao público que ele tava doente um dia antes dele morrer, em 1991. O show foi tipo em 87, e aí no filme ele já tinha revelado e tal. E aí muitas pessoas interpretaram isso de uma maneira meio cruel, né? Como se ele sei lá, distorcendo um pouco a imagem do Fred, assim, né? Nossa, e na época ainda isso algo. Tinha... Tu vê, tipo, na época tinha um... Ai, cara, AIDS, tipo, tinha uma interpretação, assim, das pessoas, tipo, de que era gay, né, cara? Tipo, era só entre gays que isso acontecia, então era um preconceito absurdo. Né? E era relacionado também a, na cabeça das pessoas, assim, promiscuidade, assim, tipo, a pessoa... Sabe, a pessoa fez algo de errado. Tinha gente até que acreditava que era punição divina, sabe? Então, a AIDS era muito mal compreendida, cara. Ainda é hoje, né, cara? Pois é, ainda hoje tem muita ignorância a respeito, né? Pô, tu fazendo até um paralelo aqui, um parênteses. O Magic Johnson, que era um jogador de basquete bem famoso, que contraiu AIDS na época dele, que ele jogava, né? Teve uma vez que ele teve que... Ele teve que parar de jogar basquete justamente por isso, que teve uma cena absurda, assim, num jogo. Né, mano? É que ele. É, o elenco também não queria jogar com ele, os jogadores queriam boicotar ele, porque não se sentiam seguros pra jogar com ele, porque elas achavam que se encostasse o sangue da pessoa na outra pele, pegava AIDS. É, porque as pessoas não manjam. E aí teve um jogo lá que ele teve um sangramento, cara, as pessoas começaram a sair correndo no estádio, assim. Tipo, parecia uma bomba, sabe? Porque o cara tava sangrando, o cara não tava nem perto de ninguém, cara. Foi o que jogou a carreira dele no túmulo, assim, porque ele falou, não vou jogar se não querem que eu jogue. Pô, destruiu a pessoa, né, meu? Tá louco. Imagina, cara. Pô, isso é uma parada muito triste, assim. Aí teve outro, Cazuza, por exemplo, também sofreu muito quando ele... Porque tu pegava AIDS e tu tava morto, né, as pessoas. Não tinha cura. Não tinha cura ainda, né, mano? Não, mas hoje... Hoje tu trata. HIV, tia. Sim, mas é que hoje os coquetéis são tão avançados, cara, que algum, tipo, por exemplo, tu pode transar sem camisinha com uma pessoa, mesmo tu tendo AIDS, dependendo do nível de contenção que tu tá da doença, tu já não transmite mais, por exemplo, a doença. Mesmo transando sem camisinha. Então é... Inclusive, vou recomendar um quadrinho aqui chamado Pílulas Azuis, que ele fala bastante sobre a vida de uma pessoa que contraiu AIDS. Uma pessoa, e aí as relações amorosas dessa pessoa e ela enfrentando preconceitos e tal, e desmistificando algumas coisas, bem legal. Ô, louco, hein? Falei bastante. Não, mas é real, acho importante, cara, a gente... Inclusive, tem um... Sabia que dá pra fazer teste de AIDS, tipo teste de gravidez, assim, aqueles testes rápidos? Tem um teste que você tira o sangue, né, tipo... Tem 99% de precisão. Inclusive já vende em farmácia do Brasil. Que você espeta. De farmácia, teste rápido, cara. Sem zoeira. E você espeta, tira um do dedo, né? Uma amostra de sangue. E compara dois lancezinhos que vão te dizer se você tem um no HIV, cara. Então. É bem louco isso, cara. Se você tiver HIV, é tratar, né? Aquele teste da internet, se você não tá enxergando seu número, você tem AIDS. Nossa, não. Meu Deus, que alt-tab. Não, mas AIDS é assunto pesado. Sério. Tem um cara que trabalha que tem, cara. O lance é como o Dery disse ali, cara. Existem testes que estão de boas de fazer e quando tu tem, quanto antes tu souber, melhor, né? Que daí tu consegue tratar de boas e conter a doença. Certeza. Manais. Eu nunca fiz. Pra ter uma vida normal, tranquilamente. Exato. Vocês já fizeram? Já fizeram teste, assim? E aí, galera? Eu não transo, então tá de boa. Aê! Ah, que isso, mano? Tu acha que eu transo? Ninguém transa aqui, cara. Melhor jeito de prevenir AIDS, né? Viu? Mas diz que demora, às vezes, 4 anos pro negócio começar a querer reagir, sabe? Quando não, tem gente que morre com AIDS e não sabe, sem zoeira. Pode não se manifestar, mas pode ter gente que não se manifesta e pode passar. Mas enfim, não é podcast sobre AIDS, galera. Só se testem, usem camisinha. E infelizmente Fred Mercury morreu. Agora vamos pro próximo filme, chorar mais. É impressão minha ou eu tô lendo um Pokémon primeiro filme? Primeiro filme, em aspas ainda. Foi tu, Gui? Não fui eu. Foi o barulho, cara! É que o Gui é muito viciado em Pokémon, mano! A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Eu chorei. Deixa eu falar, porra. Fala, cara, tu não vai passar essa vergonha ali. Sabe, Sabe a parte que o Pikachu começa a chorar porque o Ash fica petrificado? Nossa, ele, nossa, eu também já chorei vendo Pokémon. Tá ligado aquele episódio que tem um monte de Pikachu selvagem? Ah, sabe? Esse é cara, é um... Sim, né? Que o Pikachu fica meio bolado se ele vai, se ele fica, se ele não fica. É, eu pensei, meu Deus, Pikachu não vai, cara. Fica com o Ash, velho. Mais um monte de Pikachu. E, porra... Agora sim, eu chorei do Butterfree também, que o Butterfree foi embora. Ai, Butterfree também, quando o Ash deixa o Charizard. Não, aí eu já tinha parado a X, já tinha cansado. Eu já tava jogando, aí eu já tava... Charmander da chuva, galera, também é foda, hein? Charmander da chuva, foi foda. É, o começo do Pokémon é muito bom, né, galera? Quando o Pikachu, ele não quer entrar na Pokébola, e aí o Ash... Aí o Pikachu defende o Ash, não é? De um Pokémon voador que eu não lembro qual é. Uma coisa assim. Um Bungee Spirals. Isso! E aí o Ash vai levando o Pikachu na garupa dele, numa trovoada até o centro Pokémon, cara. Porra. É lógico que quando criança isso, porra, foi na veia. Não, os primeiros episódios do Pokémon era massa. Depois eu acho que ele ficou mais infantil, tá ligado? Tipo, aí não, tu foi crescendo, mano, não. O que ficou mais infantil, cara? Eu assisto Dragon Ball. Eu assisto Dragon Ball até hoje, cara. Ah, mas o Pokémon não ficou mais infantil, cara. Eu acho que ficou, cara. Sempre foi uma merda. Porra, tinha que ter Pokémon Chronicles, que era com um personagem parecido com o Red. Teve uns 3, 4 episódios especiais. Assim. Oi, é da hora. Aí não era tão infantil. Tá, mas nós saímos do foco lá. Vocês choraram naquela cena que o Ash tá petrificado? Que ele... Cara, eu já vi. Ah, o Pikachu chora hard. E expulsei aí um sentimento. Ali eu tava do lado da minha tia, assim, ficava olhando pra ela, ver se ela ia chorar, porque eu tava chorando. Tá? Minha tia não esboçou emoção, eu falei, caralho, tô passando vergonha. Que coisa, hein? Minha tia não esboçou. Pô, tia, tu não tá chorando? Chora aí, tia! Caramba, meu. Que crazy, meu amigo. Cara, acho que... Fala aí, mano. Cara, eu não lembro o que eu ia falar agora. Meu Deus. Parece que pegou o mal do... Meu Deus, cara, eu estou virando Neri. Eu tô com medo, gente. Tá, quem é que colocou ali... Fala agora, então. Não, foi isso aí. Nossa, velho. Caramba, que desencontro. Quem aí assistiu A Espera de um Milagre com Tom Hanks? Tom Hanks aí brilhando de novo. Esse eu não assisti porque era too much pra mim. Não tá, tenho. E quem é que colocou A Espera de um Milagre ali? Eu. Não tem estrutura pra esse filme. Eu chorei feito uma menininha, cara. Cara, eu soluçava nesse filme, cara. Puta que eu pariu, velho. É, puxa. Sabe, chorei demais, cara. Pra quem não sabe, é a história do negão que... Ele foi confundido com um estrupador, né? E daí, só que tipo, não foi ele que fez isso. Na verdade, ele tentou curar as meninas que foram estupradas e aí o pessoal acabou pegando ele ali e prendeu ele. Só que, na verdade, o que ele fazia era milagres, né? Ele curava as pessoas. Daí ele acaba curando um problema, acho que na bexiga do Tom Hanks, né? E daí ele começa a criar uma certa amizade ali. E no final do filme, ele acaba sendo condenado à morte, né? Porque ele tá no corredor da morte. Sim. E ele já tinha feito vários milagres, tinha que ter curado a mulher do chefe deles lá, que tinha uma doença muito rara, eu acho que devia ser câncer, alguma coisa. Tipo, eu já não... essa parte eu já não lembro. E o final, assim, tipo, porra, é chocante, assim, se pensa por aquele cara grandão, assim, uma pessoa boa... Morre ele que tá. Pô, ali eu chorei demais, cara. É, nessa mesma vibe tem a. Como é que é o nome? A Procura da Felicidade? É isso? Isso, cara, nossa senhora. Que é quando um cara é preso. Ah, não, a Procura da Felicidade não, é com o Will Smith. É com o Will Smith. Em busca da liberdade? Em busca da liberdade. Um sonho de liberdade. Esse. Um dos filmes com a maior nota do IMDb. Cara, é um filme realmente bom, com um final realmente um pouco quebra-clima. Ah, porque o final é meio, o final tipo... é feliz. Ele é final feliz, mas não parece um final assim... Ele não chega pra, não chega a ser pra chorar, não. Não é pra chorar. Ah, não, cara. É pra ficar feliz, é pra ele dar um calorzinho no coração. Não, é um cobertorzinho no coração. Não, mas veja Um Sonho de Liberdade e veja A Espera de um Milagre. E veja também A Vida de David Gelley com Kevin Spacey, um dos meus atores favoritos que infelizmente me decepcionou nessa década. Mas que, cara, A Vida de David Gelley mostra como é fácil prender injustamente alguém e por isso que tem que se questionar um pouco o sistema penitenciário. Tipo, bandido bom não é bandido morto, né, galera? É que assim, não é fácil, assim, não é tão fácil você julgar uma pessoa, sabe? Exato. Tipo, você fez isso, então você deve morrer. Pera aí, em alguns casos não é fácil de você saber que a pessoa tem muita injustiça, sabe? A vida de quem acha, quem acha que bandido bom é bandido morto tem que ver O Hobbit e O Senhor dos Anéis de novo. Conselho de Gandalf. Gandalf, ele fala muito nos filmes, cara. Se você não tem o poder de dar a vida, não seja tão ávido pra tirá-la também. Olha, isso é poético. Resumindo, cara, tu não tem como saber das verdades, né, cara? Então, seja mais de boa e e dá uma punição que permita a pessoa ser uma pessoa melhor. Cuidado pra não nada guarda-chuva agora, 2019. Hã? No Rio de Janeiro, tem que tomar cuidado pra não andar com guarda-chuva na mão. Caramba, velho, pois é. Muito tenso isso aí. Tá, muito tenso. Depois eu procuro isso porque eu não. O Neri não entendeu, cara. O Neri não entendeu. É porque teve um trabalhador que foi. Que levou um tiro porque tava andando com guarda-chuva, que o policial argumentou que confundiu que ia com um rifle. Imagina isso, velho. Tenso demais. Muito tenso, meu amigo. Isso aí é muito tenso. Nossa. É muito difícil fazer justiça, galera. E temos filmes aí, A Espera de um Milagre, esse outro filme aí do Tom Hanks, não, do Kevin Spacey também, né? Tá, então, Crazy O Homem demais, Bicentenário. Robin Williams. Que se matou, galera. Eu não consigo ver um filme de Robin Williams e pensar, mano, ele se matou, tá ligado? Cara, esse é outro filme também, cara. Vocês sabiam que o Robin Williams faz aniversário no mesmo dia que o meu, cara? Achei muito legal isso que eu descobri. Não se mata, bro. Ele nasceu no dia 21 de julho. Muito bom. Alguém já assistiu? Ué, o que aconteceu com o microfone dele? Não sei, velho. Eu tô ouvindo mais pela porta aqui do que pelo microfone. Calma, galera, só levantei, relaxa. Eu só levantei. Caramba, foi hard a puxada do filme. Mas eu acho que O Homem Bicentenário foi um dos primeiros que eu chorei assim na minha vida, cara. Que ele ficando velhinho lá é muito, muito feelings. Muito feelings. Tá, explica a história. É a história de um robô, né, cara? As pessoas têm Detroit Become Human feeling. As pessoas conseguem comprar robôs pra ajudarem em casa. E o Robin Williams é robôs, né? Daí, o Homem Bicentenário, o filme, acompanha a vida desse robô, que é diferente dos outros. Ele tem uma personalidade mais humana e quer ter uma vida própria. Muito legal. O passar do tempo, ele vai trocando os membros do corpo dele por... Como que eu vou dizer assim? Coisas por partes orgânicas artificiais, né? Criadas em laboratório, né? Até o ponto que ele chega que ele... Tipo, ele é quase completo. Ele chega até, né? Fazer sexo com a filha da menina que ele cuidava lá, porque ele era quase imortal, né? Porque ele vivia anos e anos, então ele vivia muita geração. Uhum. Cara, que bizarro, ele viu a mina crescer. Não, ele... Não sei que ele viu a mina crescer, cara. Eu não lembro bem, mas... Ele cuidou de uma menininha. E daí acho que ele saiu... pro mundo, afora, por anos. Daí ele voltou e encontrou... Daí ele voltou e encontrou ela. Encontrou ela, só que eu acho que era a neta dela, alguma coisa assim, né? Ah, isso, não era ela mesmo, era uma parente dela, tá certo, isso mesmo. E daí ele se apaixona por ela, e daí ele vai pondo o resto dos órgãos que ele quer. Vai colocando órgão ele botou primeiro. Vai colocando órgão no corpo como se fosse não, mercadoria na cesta de compra, né, mano? Aí tem uma cena engraçada, cara. Ele tá montando um PC gamer, ele tá montando um PC gamer. Ah, deixa eu trocar esse olho aqui, mano. Deixa eu falar, seus lazarentos. Ah, vai falar nada. Cala a boca aí. Aí tem uma cena que ele já acha que deve ter a parte do intestino, né? Daí ele tá na cama assim, ele solta um peido. Ele, o que que é isso? Daí a menina dá uma risada. Mano, solta o rio, mano. Solta o rio, cara. Não, as porra, é muito legal, velho. Mas a parte, o final daí ele luta pra ser considerado como humano, né? Na justiça, e daí no final ele recebe essa notícia, só que ele tá no leito da morte já, junto com a mulher, com a menininha lá que ele casou lá. E daí quando aceitam ele como um humano mesmo, desligam o aparelho e ele morre. Cara, eu sou soluçava ali. Então chora. Foi tenso aquilo ali, foi tenso. Eita, é, cara, Blade Runner, né, cara? Blade Runner. Nada a ver com Blade Runner. Beleza, então. Nada a ver com Blade Runner. Blade Runner é outro filme de robôs, cara. De robôs que querem viver. Não são robôs, são replicantes. São replicantes. Eles são orgânicos, mas programados pra morrer. São humanos engenhados. Mas feitos para morrer. Olha aí. Aí, galera. Então tá. Então tá, isso aí, muito bom. Tá. Veja Blade Runner. Não veja. Blade Runner é bom. É. Veja o homem... porque tem o... Não, mas o Homem Bicentenário também é bom. É bom demais. Qual outro filme que é muito bom também? Leon, Uma Jornada para Casa. Vocês já viram, galera? Se vocês não viram, vejam hoje mesmo, se puderem, porque esse é um. Nossa, hoje não posso. Esse é um baita de um filme, meu amigo. Tá, conta. Esse foi eu que escolhi. Esse é um filme australiano. Ele é meio autobiográfico também, se não me engano. Uhum. E é tipo de um rapaz que ele é indiano, né? Mas ele cresceu, ele é com uma família adotiva na. Quem quer ser um milionário? É, acho que é, né? Uhum. Enfim. Aí ele tem uma família australiana e tal. Ele cresceu na Austrália. E aí ele sabe que a família dele é adotiva e tal. Mas em determinado momento, eu não lembro o que faz ele, o que motiva ele, mas em determinado momento ele quer descobrir quem é a família dele original, biológica, né? Da onde ele veio, de qual cidade ele veio e tal. Essa jornada de autoconhecimento pra voltar pra Calcutá, se eu não me engano, que é a cidade onde ele foi resgatado e tal. Mas só que daí ele tem que fazer toda uma investigação louca, porque ele não sabe nada, não tem nenhuma pista assim de onde ele veio, tem poucos indícios, assim, né? É, algumas memórias, na verdade, né? É, de quando ele era pequeno, que ele saiu também, muito, né? Pequeno. É, então, e aí ele se perdeu da família dele. A gente descobre que ele se perdeu, né? E não foi abandonado nem nada. E aí o final é emocionante, assim, da vontade de chorar. Porque ele reencontra a mãe dele. E aí ele traz ajuda ali pra família dele, que vive numa... uma aldeia assim, carente, né, sem muitas condições e tal. Sim. E aí tem toda a catarse dele, assim, de achar o que ele tava procurando e tal. Pô, o filme é bem da hora, assim, bem... É, esse eu chorei, cara. Principalmente chorei. Por causa da parte dos flashbacks que mostravam ele pequeno, cara. Como ele se perdeu e tudo mais. Ele tava com o irmão dele numa estação, sabe? Numa estação de trem, e aí acabou se perdendo. E depois no final também revelam que o irmão dele morreu naqueles rolês de estação também. Cara, é muito triste. Toda a jornada dele com uma criança, sabe? Perdida num dos países mais populosos da Terra. É muito... Alguns momentos é agoniante, é emocionante, é, porra, é uma jornada bem triste, assim. Porra, muito, muito louco. Muito louco, galera. Meu Deus do céu. É um filme que, sério, vale muito a pena. Ele concorreu ao Oscar também, se tu preza por essas coisas. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Porra, é um baita filme, galera. Vale muito a pena. Muito bom. É um filme cult. Esse filme é pra ver com a gatinha que tu quer pagar de inteligente. Pagar de intelectual. Fala assim, vamos aqui assistir um filme australiano, bem legal, diferente, pá. Aí você mostra. Pagar de babaca, né? Sim. Amor, a gente tá bem diversificado aqui, né? Indicando filme italiano, australiano, americano. Tem várias nacionalidades legais aí, pô. É, agora vamos falar de Adam Sandler, então, Gal. Aí, vamos equilibrar um pouco essa porra que tá curto demais, sabe? Mano, Clique é sensacional, né, cara? Vamos falando aí de Clique. O que vocês gostam? Então, gente... acho que Clique é um dos filmes mais populares do Brasil. Até porque é feito com a... Do mundo, provavelmente, porque é feito com a Adam Sandler, né, cara? O Adam Sandler faz filme porque muito popular. Tem um gênio, Tem um gênio. Oh, e assim, pode falar mal à vontade do Adam Sandler, mas esse filme é choradeira pra caralho, velho. Não esse pode falar mal à vontade. Esforçou, por que pode falar mal à vontade do Adam Sandler? Não, eu tô... Não quis dizer que tá liberado falar mal. Assim, as pessoas podem até falar mal se quiserem, mas tem que admitir que esse filme aí, ele tem seu valor. Aham, com certeza. Ele é emocionante. Ele tá interpretando o Adam Sandler? Tá. Mas ele fez tá, mas o Adam Sandler tem uma vida triste. O Johnny Depp só interpreta o Johnny Depp e ninguém fala nada? Claro que eu falo sim. Eu Johnny falo Depp, sim. O Johnny Depp é sempre o esquisitão. Não sou, cara, se pedir pro Johnny Depp fazer um papel normal, ele não consegue, velho. Cara, tão boicotando o Johnny Depp agora, velho. Ele que não quer aceitar os trabalhos, velho. Ele que tá lá na mansão dele de boa. É, mas tá tô pedindo pra ele fazer outros papéis aí, não quer mesmo. O Marunão, por exemplo, chorou certeza no Clique, né, Marunão? Cara, não. Oh. Cara, aquele momento em que ele tá caído lá na chuva. Na chuva, né? Não, eu não chorei, cara, confesso que eu não chorei. Eu acho que eu já tava, sei lá, eu já chorei muito filmes e falei, não, agora aqui é meio previsível mesmo, então eu não vou chorar. Caramba, irmão. Caralho, foda, velho. Triste demais. Mano, ele sai na porta do hospital, tipo, a mina, a esposa, a filha dele, eu acho, tá indo embora. Não, a mulher dele tá indo embora com um cara que é, sim, tipo, o novo marido dela. E ele, tipo, ele corre atrás pra desejar o bem dela, tá ligado? Isso no final da vida dele, quando tudo já deu errado. Enquanto ele viu que ele fez todas as escolhas erradas. E eu acho que o Clique é basicamente sobre isso, sabe? Sobre suas escolhas, sobre você valorizar a sua família e saber escolher as paradas certas pra não chegar no final da sua vida e você olhar assim pra trás e pensar, mano, o que que eu fiz da minha vida? Eu negligenciei minha família, eu negligenciei as coisas que realmente importavam, tá ligado? E aí o Adam Sandler, tipo, ele corre atrás disso pra, tipo, dizer que ama a família e só quer o bem dela, sabe? Aí ele não consegue correr porque o corpo dele tá uma merda. Ele encontra a família dele e se reúne perto dele. E a mulher dele tá com um novo cara. E ele fala família. Família em primeiro lugar. Você sabe que eu até ia chorar, mas daí cortou, porque daí ele mostrou o dedo do meio pro cara lá, sabe? Depois de um joia, pro cara que tava pegando o mulher dele. Pô, aí que eu chorei, cara! A hora que ele mostrou o dedo do meio. E depois, é aí que eu chorei, cara. Porque, tipo... Poderia amar muito a Adam Sandler, cara. O desgraçado tá morrendo, tá ligado? Mas, tipo, ele... Sabe, ele não quer pesar a parada. Ele quer, tipo, passar a mensagem e, tipo... Sabe, tipo, ele tá morrendo e ele zoa, cara. É muito bom. Pois é, velho. Aí ele tira o dedo do meio e mostra, tipo, um ok pro cara que é o novo marido da mina. Mas ele fez um outro filme também que é emocionante, aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Que ah, menina... cara, né? Como Se Fosse a Primeira Vez não é emocionante, cara. Ah, o finalzinho só, cara. Mas eu não chorei. Não se compara com a obra de arte do Clique. Não, mas no que Sandler... O Adam Sandler nem desconfia Sandler que tem um amigo chamado Morte que dá um controle, tem superpoderes pra ele. No Adam Sandler verse, o Clique ali é obra de arte, né, cara? Não tem jeito. Muito bom. É um baita filme, galera. Mas tem que... É isso aí, Adam Sandler, né, galera? O Adam Sandler, isso é o melhor. Muito colocaram bom aqui um... Lembranças de Outra Vida, que eu não sei bem o que que é. O que que é isso? Filme de cachorro. Ah, tá. Filme de cachorro de novo, mano. Não, esse eu ficava chorando o filme inteiro por causa da música. Mas o Clique na cena, né? Agora o filme não, de cara. Ah, cara. É por causa da música, cara. A música fazia eu chorar toda hora. Eu tava nem aí o que tivesse acontecendo com a cena, mas tocar a música eu chorava. Ah, é o cara. Tá louco aí não, mano. Acontece o seguinte, a história é assim, o cara, ele pai de família, né? Ai, que delícia. E daí ele se acidenta, morre, só que ele volta como um cachorro, né? Ele acaba encontrando a família dele e daí ele tenta ficar ali na casa, né? Em forma de cachorro, tentando ter mais atenção pro filho e tudo mais. E ele acaba descobrindo que o amigo dele, que já tava com a esposa dele depois que ele faleceu, foi o cara que sabotou lá o carro dele e acabou matando ele, sabe? Não foi um acidente, foi um crime, né? Sei lá como é que fala. Meu Deus, amigo. Colocar cachorro é demais também. E daí ele dá um jeito lá de mostrar que ele matou ele, né? Enfim, é isso aí. E eu chorei bastante. Não, se você quiser chorar, veja filme de cachorro. Acho que é isso. É. E do cara, tem um que a gente pulou ali, que é um dos filmes que eu mais chorei, acho que foi nesse ano, que foi o Viva, que é uma animação da Pixar, vocês assistiram? É Coco, o nome em inglês. Que é a história Coco. De um gurizinho, pô, que ele é músico e tal, e tem problema na família dele, e galera, era aquela parada que a gente tava falando da trilha sonora, sabe? Aí ele vai pro mundo dos mortos e conhece o vô dele, cara. É um negócio muito bom. É um filme que fala muito sobre a cultura mexicana, sabe? Do Dia de Finados. Finados acabou de passar aí, fica a dica. É um filme que vale a pena e que, velho, se tu tem uma relação simples com a tua família, alguma relação com a tua família, existe grande chance de você chorar no filme também, que é muito bom. Tá bom então, pessoal, vamos para a dica da semana. Dica da semana! Então, na dica da semana desta semana, cada um vai dizer um desses filmes da lista. É, cara, essa dica da semana já tá muito manjada, né, cara? Já tá muito manjada. Quando tem lista, a gente sempre fala um da lista. Mas tá, mas é isso aí. Começa aí, Matheus Mognon, e dá uma valorizada no filme. Tu acha que o teu... Cara, tu dá até pra ser o Viva, pela emoção que você passou, cara, no discurso. Demais, assim, eu acho que se tu quer uma experiência curtinha, a animação, inclusive, vale muito a pena. Principalmente pela trilha sonora, procura as musiquinhas, cara, procura a trilha sonora do Viva, que você já vai entender do que eu tô falando, porque é um filme muito bom. Ganhou Oscar, inclusive. Dale, Marurão. Então, ainda faltou algumas partes da nossa lista, mas acho que foi por questão de tempo, né? Eu tinha colocado. Eu tinha colocado na lista ali o. Cara, esqueci o nome. Calma. Gigante de Ferro? Gigante de Ferro, isso. Que é a animação, né? De um alienígena de ferro, um robô, né? Que ele acaba ali se entrosando com um tiazinho ali, acho que ele deve ter perdido a memória, deve ter batido a cabeça, tipo algo parecido com o Goku, assim, né? Veio do espaço, bateu a cabeça e perdeu a memória. Ele cria uma amizade ali, e eu não vou contar o final é emocionante, tá? Pra não dar spoiler, né? Mas assista que é muito bom. Pode crer, realmente o filme é muito bom, da Warner, e eu acho que ele recebeu uma remasterização e que ficou ainda melhor. Dale, Guilherme. Então tá, não fui eu que coloquei ele na lista, mas eu vou roubar também uma indicação da lista, que é o Logan, cara. É que o Logan, ele tem algumas características que fazem ele ser mais emocionante, além da atuação, do roteiro e tudo mais. Primeiro que é a despedida do Hugh Jackman, né? A gente não vai mais ver o Hugh Jackman como Wolverine. E é, porra, é uma despedida muito foda. Foi um dos melhores filmes do ano que ele saiu. Foi 2017 que saiu, né? Ano passado. Foi um dos primeiros filmes Foi, eu acho que é o primeiro filme de heróis a concorrer a Oscar, né? Não? Não, porra, acho que não foi dessa nova geração foi dessa nova geração Marvel e tal, foi o primeiro, mas não foi o primeiro baseado em quadrinhos. Mas muito bom, cara. E assim, outra coisa que me pega bastante, que é a trilha sonora do Johnny Cash, cara. Porque nossa, o Johnny Cash, ele tem muito a ver com o Wolverine. No final da carreira do Johnny Cash, ele tinha muito arrependimento na vida dele, um cara muito amargurado, sabe? E essa fase final da discografia dele, né, que ele regravou Hurt, que não é dele, mas ele gravou outras músicas. E cara, são muito tristes essas músicas, muito pesadas, assim, e combinam totalmente com o clima do filme. E o final é muito foda, né? O final também é pra chorar igual um desgraçado. Não vou falar, apesar de quem não viu tá de sacanagem, mas eu não vou falar porque o filme... Quem não viu tá de sacanagem. Mas porra, é um filme super emocionante, foda, e é o Wolverine que a gente queria ver. É um filme super emocionante, foda. Ai, galera, eu nem sei o que recomendar, cara. Acho que pela primeira vez eu passo por esse aperto na lista, porque eu realmente não sei, cara. Acho que, porra, talvez, cara, dá uma olhada no IMDb e procura por drama e assiste todos os dramas de nota mais alta, que assim, ó, não quer dizer que todos eles sejam bons, mas com certeza lá você vai ter muita, vai ter muitos ensinamentos lá nos filmes. Pô, tem um filme que eu esqueci de mencionar, cara. Eu vou roubar então, eu vou indicar um pra você. Her, filme Her com Joaquin Phoenix. Esse filme é muito triste, cara. Scarlett Johansson. Nossa. E aí tem um episódio do Crania Cast lá, o episódio 19. Olha o jabá. Fazer o jabá. Galera, o Crania Cast, o podcast lá do Gui, historiador e quadrinhos. É isso aí, né, Gui? É muito bom. Tem um sobre Herc, muito bom. E vai sair, ó, tá, tô editando o episódio, o próximo episódio é sobre um filme tenso e polêmico. Então tá, galera, vamos terminando esse broadcast ao som de Johnny Cash Hurt. Muito obrigado a todos os broadcasters e todos que ouviram. Mande e-mail para nacionaisbr@gmail.com ou para broadcast nacionais. Não, pera, calma. broadcast@nacionais.net.br. Falou, falou. Isso aí, valeu, galera. Fui. Falou. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.